Ser feliz e mais ninguém. Quando fico só, sem o meu xodó, eu sofro, sigo, ela não vem. Eu fico perturbado, bebo, choro e apaixonado, quando do meu lado não tenho ela. Do que adianta orgia, fazer farra todo dia, se minha felicidade é ela. Eu sou aquele homem de uma mulher só. Eu não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou aquele homem de uma mulher só. O que eu quero é ser feliz com meu xodó. Ser feliz e mais ninguém. Quando fico só, sem o meu xodó, eu sofro, sigo, ela não vem. Eu fico perturbado, bebo, choro e apaixonado, quando do meu lado não tenho ela. Do que adianta orgia, fazer farra todo dia, se minha felicidade é ela. Eu sou aquele homem de uma mulher só. Eu não consigo ser feliz sem meu xodó. Sou aquele homem de uma mulher só. O que eu quero é ser feliz com meu xodó.